autoriza a proa 300, o 7 milhas. Proa 300, funciona 7908, dando com colagem para o Super Sul, é, que vai manter a 303. Autorizado pouso, pistão no zero, 170 graus, 170. Pouso no zero, tá 4753. Passarido 2223, decolou aos 37, chama o controle 120, decima 8. 208, vai chamar o controle, passarido 2223. Controle Salvador, muito bom dia, passarido 2223, árvore 1, perfil inferior. 2223, troca o transponder para 5557. Complete arbolando para a zona 80 sem restrições. Ok, 5557 sem restrições, então autorizado 80, passarei do 2223, agora 5557. Enquanto o avião retorna, a sua identificação desse avião bombe para 4 mil pés, que é legal na 021. Quatro, chame Recife, frequência 12.85, azar 12.45. 285, 2545, azul, 4234, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Renato, bom dia. Aí o 783, mantém a saída, guarde coordenação com o Recife. Tá. A 3223, vou pro de árvore. Ah, pro de árvore, 2223, obrigado. A 2783, reprimida pro de vitória da conquista. Colando, passando 4.500 pés. 7108, a proa seria 330, seria quantas milhas? Passa bem. Chegou a autorização. Era 7108 autorizado, vamos abrir 330, tem até 7 milhas, para não ter decolagem de Salvador no setor sul. Chame Recife, frequência 1-2-2-3-5, alterna 1-2-5-1. 1-2-5-1. Autorizado a proa 230, à esquerda, faixa aérea 7108, confirme quantas milhas permanecem na proa. Ponte, eu entendi 20 milhas na proa 230, faixa aérea 7108. 3223, passou água, possibilidade lá na frente com pista? 3223, permaneça na saída, mais coordenação com o Recife. Tente, permaneça na saída, valeu, coordenação 2223. Copy 981, dessa via, para 2010, que é o Gama 021, autoriza o sinal ILS X-Ray, informa quando está presente. Essa via 2000, autorizado ILS X-Ray, para ser ligado o passo 981. Copy 2223, estou entre o Recife, solicita que mantenha a saída. Sem problema, manterá a saída, passo 2223. Essa tio 08 permanece nessa procura, mas quantas milhas? Azul 4981 estabilizado por volta. Azul 4981, complete aproximação, chama a turma na frequência 198, decimal 95. 285, bom dia, volta pra cá. Pronto, bom dia. Alô, muito bom dia, Azul 4981, estabilizado de volta. Azul 4981, ciente, autorizado, pouso 160 graus, 159. Ele pouso Azul 4981. Sou eu, 4981, pode confirmar o teto, por gentileza? Teto pro 4981. 160 graus, 169. Obrigado. Terminal de Lias, confirma. 8 milhas, chega no limite para terminar o corredor. Gente. Azul 4981, no solo 57, liga direita, solo 121, desce ao norte. Direita, solo 219, azul 498, segundo grau. Espera 7108, agora 1:30 para ingresso no terminal Ilhéus, confirme o contato. Teste autorizado à esquerda, pela prova 090. Então, chame o solo salvador, 121 decimal 9, 209 graus. meteorológica, livre acionar, chame pronto pro taxi. Autorizado, 2710, Canadão, mais 021. Autorizado a 070, a senhora se chama 08. Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado o táxi e autorizado o ingresso na pista na 7. Chame alinhado e pronto. Veja a saída para Arbor 1, transição Elefa, após Elefa direto Ipiaú. Autorizado decolar 170 graus 13 nós. Funcionando minha 392, eu tenho identificação, desça para nível 050, Viva Med 1. Viva Entre Força, 750, Med 1, dia 6392. Então, esse é o 08, permanece quantas vidas nessa prova? Gente, até 573, decola os 11, chama o controle, 120, decimal 8. 120, 5973. Controle Salvador, bom dia, 5973, aí o 36, saída Apucarú. 5973, contato radar decolagem, subida via Apucarú, nível 330. Via Apucarú 330, quanto possível estará na possibilidade de uma vigilância do Aracaju? Quente e mantenha a saída com a desconsideração. Quente, grato. Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado decolar, pista 1, ó. Romeu Bravo Oscar, temperatura 60 graus, 159. Controle 1-2-0-3-5. 0-8-8. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato na base de decolagem, subida nível 200, autorizado a prova de Elefa. Papa Mantém 200 na prova de Elefa, Romeu Bravo Oscar. Nossa, 07108, autorizado na proa 085, copia quantas vezes a festa nessa proa? Teste autorizado, 085 a proa, 20 milhas. Para 2100 restrições de altitude, 1021, está autorizado em Leste X-Ray, reporte estabilizado, última é 3 horas. Afirmativo. Federal 9978, decolou 16, chama o controle 120 decimal 8. 308, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Federal 9978. Federal 9978, contato para decolagem, siga via, saiba móvel para nível 330. Via 1, 330, Federal 9978. Papá Romeo, Romeo Bravo Oscar, confirma o último ato da pouso. Não, onda 38, Romeo Bravo Oscar. Copiado. Negativo, mantém a prova de alerta, Papá Romeo, Romeo Bravo Oscar. Estúdio Serra da Encerrada, 24 milhas oeste do VL de Salvador. Chame Recife na frequência 12.0, termo 28.8, Romeo Bravo Oscar. Com 3304, acendo identificação do Serginho APF para 4002, que é na zona 021. O Cidenão 9978 pode voar direto para ti? Cidenão 9978, mantenha a saída do tráfego de aproximação para o Salvador no setor norte. Ok, mantendo a subida, Cidenão 9978. Localizador, tem o campo à vista da 63, 1-2. Chame 63, 1-2, complete a informação, chame a torre na frequência 1-1-8, decima 9-5. Completa agora a torre 18-5, 63, 1-2, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, o chame 63, 1-2, está no localizador. O chame 63, 1-2. Autorizado, pouso 150 graus, 139. Pouso autorizado, 9970, quanto espera, dona Zé? General 9970, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, o 9970. O Chanel 6312. Prossiga. Confirma autorizado o pouso, pista 10, 160 graus, 139. Pouso autorizado, 6312, passa e travada. Eu acho que é Papa Golf, torre Salvador. Autorizado. Salvador, Sotero 708. Prossiga. Ele fica fazer a presença do grupo mais 20 milhas e depois retornar na proa contrária. Tente autorizar uma sua proa até 20 milhas, reporte para regresso. Geral 9978, serviço radar encerrado, 31 milhas no oeste do Vale de Salvador. Continue subindo para a milha 320, chame Recife, frequência 126.5, 126.45. 26852545, bom dia, Geral 9978. Bom dia. Puxa, né? 6312, no solo 25, libera a direita, solo Salvador, 121.9. Pela direita, solo 129, Puxa, 6312, bom dia, cara. Bom dia. Direita 120, 20 milhas, sucesso, Sétima Geroso. Sétima Geroso. Geral 9970, decolou 26, chame o controle em 120.8. 608, obrigado. Negativo, mantenha a chegada da 3304, desça para 2010, legal 921, no final e o S30, forma como estabilizado. Chama a estabilidade completando. Geral 9970, 303 de média. Bom, obrigado, 9970. Capão, faça Serra Golf Mike, essa é a identificação, desça via volta para 4010, legal 921. azul 2796, decolou aos 29, chama o controle 120, decimal 8. 208, azul 279. Contato radar de colagem, subida via saída Conde, terra nível 170. Via Tango, Oscar Papagolfo, autorizado o táxi, chame para ingresso, pista 97. Aproximação, chama tudo na frequência 168, decimal 95. Autorizado o pouso, pistão no zero, 150 graus, 129. Autorizado o pouso, capitão no zero, 3304. 9970, serviço radar encerrado, 32 milhas na oeste de Salvador, chame Centro Recife, frequência 92.85, antena 92.45. Papapá, Serra, Golf, Mike, check de frequência do controle, como recebe?